Este é o Segurança Legal, episódio 136, gravado em 19 de outubro de 2017. Release the Crack. Neste episódio, falamos sobre a recente vulnerabilidade no WPA2 que permite a interceptação de dados de clientes wireless. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Tudo certo, sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, pelo YouTube, youtube.segurançalegal.com, também pelo iTunes, que você encontra apenas digitando Segurança Legal lá na plataforma do iTunes. E todos esses links, como vocês já sabem, podem ser encontrados lá no nosso site. Quer nos ajudar a manter o podcast Segurança Legal? Você pode agora com a nossa campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se. Se você tem interesse, entre lá em apoia.se/segurançalegal, que você conseguirá saber as formas de colaboração e também as recompensas que nós estabelecemos e também as metas que estão lá de acordo com a evolução do projeto. E uma das recompensas é justamente a leitura dos nomes, né, dos apoiadores aqui, Vinícius. Perfeito, Guilherme. Os nossos insiders são o Milton Justino, o Christian Franzen, o Eduardo Becker, o Pedro Henrique de Freitas e os nossos colaboradores Alexandre Martins Araújo, Jefferson Macedo e Leonardo Andrade. Ótimo, ótimo. Muito obrigado a todos. Bem, então se você quiser ir direto para o resumo de notícias, vá para 17 minutos e 10 segundos. E se você quiser ir direto para o assunto principal, vá para 33 minutos e 13 segundos. Bem, a primeira mensagem, Vinícius, vem do Rafael Sabe, que mandou por e-mail para a gente uma indicação aqui, inclusive. E o Rafael, um dos nossos colaboradores também, né? Exatamente. O Rafael diz o seguinte: olá, professores. Opa, obrigado. Recentemente tive contato com um podcast israelense chamado Malicious Life, que trata da história de malwares. Falado em inglês, os episódios são em um formato que lembra um documentário padrão Nat Geo, com storytelling que nos prende ao relato. Os três mais recentes contam sobre o Stuxnet. Olha que interessante, cara. Legal, legal. Muito legal, vou dar uma olhada depois nesse podcast. Uhum. Sobre essa série, achei muito interessante ver a versão israelense da história. Havia visto recentemente o documentário Zero Days, que trata do mesmo malware que afetou as centrífugas de enriquecimento de urânio iranianas. Nele, a versão é bem mais americana. E contrastar com detalhes mostrados no Malicious Life ajuda muito a ter uma visão mais rica do assunto. É. Tipicamente, que a gente pega o que os dois lados estão falando, né? É. Coloca o que um acusa um do quê, né? É. O A acusa o B disso, o B acusa o A daqui, tu junta as duas coisas, tu tem mais ou menos a verdade. E ele continua, o endereço do site deles é malicious.life. Olha que legal. Uhum. Malicious.life. E pode se encontrar facilmente em qualquer agregador de podcasts. Poxa, eu vou dar uma olhada nesse podcast. Uhum. Espero que seja proveitoso aos senhores e demais ouvintes. Um abraço, Rafael Saab. Um grande abraço, Rafael. Obrigado pela dica. Abraço, Rafael. Eu já coloquei aqui, ainda não escutei, mas já está na minha fila aqui de podcasts. Bem, a próxima mensagem vem do nosso ouvinte Lindolfo Rodrigues, que deixou ali no episódio 135, que os olhos não veem. O que disse o nosso ouvinte Lindolfo? Diz o seguinte: olá, pessoal, tudo bem? Podcast bem técnico esse, então vou dar um comentário mais técnico. Eu pessoalmente já precisei fazer tuning em servidores específicos onde eu mexi exatamente nesses valores de buffers que tem problema no seu cliente. A maioria das opções de TCP/IP é bem customizável no kernel do Linux. Sim, essas opções tudo questão operacional tem Lindolfo nas APIs, as opções para quem desenvolve a aplicação fazer esse controle. Uhum. Inclusive seria possível até mesmo quem desenvolve a aplicação perceber se ela recebe muito, muito frequentemente avisos de que não foi, na verdade não é um aviso, né? Mas uhum. A aplicação recebe muitas vezes o retorno do sistema operacional de que o buffer está cheio, ela pode se ajustar e aumentar o tamanho do buffer. Uhum. Isso é bem tranquilo de fazer. Uhum. Mas é algo que tem que ser, vamos dizer, previsto por quem desenvolve. Uhum. Porque senão você vai mexer no tamanho do buffer lá no sistema operacional, você vai estar mexendo para o sistema operacional inteiro. E talvez tenha algumas aplicações em que esse atraso, em que é melhor não conseguir transmitir do que transmitir muito atrasado. Então tem alguns cuidados a serem tomados. Mas quem desenvolve tem como fazer esse controle, inclusive se ajuste, se for o caso, né? De forma automática. E ele continua. E apesar da implementação do TCP/IP do sistema operacional atender 99,99% dos casos, os casos mais legais é aquele onde não atende. E a empresa / software tem que fazer sua própria implementação de TCP/IP para melhorar a performance. Aqui, muito cuidado, tá? Sim, se entende que há alguns hardwares, talvez algumas soluções, né, Guilherme, que... Uhum. que questão de desempenho, para uma coisa assim que seja realmente necessário reimplementar a pilha, mas tem que se tomar muito cuidado, tá? Porque quando você vai reimplementar uma coisa, a tendência é você cometer erros que já foram cometidos e corrigidos em implementações passadas, né, feitos por outros, e você vai começar a repetir os mesmos erros. Uhum. Vide quando portaram o TCP/IP para o Windows, tá? A Microsoft, algumas coisas ela trouxe tal como estava, outras coisas ela resolveu fazer por conta. E alguns problemas da pilha TCP/IP que tinham sido já corrigidos já há muito tempo na época, né? Nas pilhas implementadas nos sistemas Unix, nos BSD inclusive, voltaram a aparecer nas implementações da Microsoft. Uhum. E tiveram que ser novamente corrigidas. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ainda mais quando a gente fala em criptografia, aí são outros 500. E é pior. Ele continua ali, mas acho que são. Eu acho que ele dá dois exemplos que são bem específicos ali, né, Vinícius? Isso, ele cita ali no post abaixo, a Julia Evans dá alguns exemplos sobre isso. Desde o dispositivo embarcado até o Manglev, né, que ela coloca aqui, do Google, é bem interessante para se aprofundar no assunto. Ele coloca dois links aqui. Why do you use Linux kernel TCP stack? Tem um deles. A Cloudflare, empresa de CDN bem conhecida, também tem um post um pouco mais técnico explicando por que eles optaram por sua própria implementação da pilha TCP/IP. Esse Manglev é um load balancer. Eu não conhecia esse. Uh-huh. Aquela história, dá para fazer? Tá, mas como eu falei, tem que tomar... É muito sério você sair desenvolvendo de novo uma coisa que já existe implementada há anos, já bem testada e tal. Tem que tomar cuidado para não repetir erros que já foram corrigidos no passado. Uhum. Ótimo. Acho perfeito. Que foi bem pertinente a mensagem. Sim. Um grande abraço, Lindolfo. Um abraço, Lindolfo. A próxima mensagem vem do nosso ouvinte assíduo, Rafael Pimenta, também no episódio 135. Aliás, Vinícius, o pessoal gostou bastante do 135, viu? No Twitter, várias pessoas fizeram referências assim, eu gostei dessa coisa de estudos de casos, de falar sobre um caso, a gente até tava em dúvida se o pessoal ia gostar ou não, mas pelo visto o pessoal gostou mesmo. Hein? Pois é, quem sabe a gente repete a dose numa hora. Então o Rafael Pimenta deixou esse comentário ali no 135, Vinícius, o que que ele disse? Um comentário apenas a fazer, TCP/IP é lindo, ele colocou kkkkk. E Vinícius mostrou que manja muito do Paranauê. Vinícius ia navegando no problema e eu ia tentando antecipar as possíveis soluções aqui. Nem terminei o episódio ainda e ele já está excelente. Que legal, Rafael. Obrigado. Mesmo. Valeu, Rafael. Obrigado pela companhia. Interessante, se você ouvir o episódio dentro daquele jeito que a gente colocou no início, né? Uhum. De tentar ir pensando, imaginando o que, que pode ser, é um exercício bem, bem interessante, cara. Dá pra repetir mesmo a dose, né? Uhum. Na mesma linha, o Leonardo Silva também no episódio 135 te deixou uma pergunta ali. Tá, deixa eu deixar um abraço pro Rafael, então. Ah, sim, um abraço. E o Leonardo diz o seguinte, a aplicação com perda de pacotes foi desenvolvida em qual linguagem, framework, etc.? Cara, isso já faz muito tempo. Mas eu acho que isso estava em Delphi. Tá? Eu não tenho certeza absoluta mais, porque já faz algum tempo. Uhum. Né? Mas eu creio que foi em Delphi esse negócio. É, teve uma época que o pessoal usava bastante Delphi. Não, ainda tem bastante gente utilizando. Não te engana. Certo, certo. Bem, a próxima mensagem vem do Dean Rosa, que esta por e-mail. O que, que falou nosso amigo Dean? Tá, deixa eu não mandar um abraço pro Leonardo, mas eu tô muito atrasado. Eu tô te cortando, mas é sem querer aqui. Tá, vamos lá. Um abraço, Leonardo. Ele diz o seguinte: olá, tudo certo? Eu gostaria muito de agradecer vocês por compartilhar histórias reais como a deste último podcast. Ó, o pessoal gostou mesmo, cara. Histórias reais com pessoas reais. muito obrigado mesmo pela oportunidade que vocês estão dando para nós ouvintes, compartilhando experiências, histórias e sabedoria. Espero que não diminuam o ritmo com os podcasts, pois sabem que sempre terá muitos aguardando um novo episódio. Grande abraço de um fiel amigo, Dean J. da Rosa. Bom, um grande abraço, Dean. Obrigado. Legal. Dean, é justamente por isso, assim, o podcast ele tem crescido nesses... São 5 anos já, Guilherme. É, desde 2012. Desde 2012, são 5 anos já. E até a gente demorou bastante para fazer, por exemplo, a questão do crowdfunding, né? Uhum. Mas está chegando num ponto que realmente está nos tomando um certo tempo e a gente precisa conseguir... algum recurso com o podcast para conseguirmos fazer com que ele se torne autossustentável. Claro, né? claro. Porque a gente retira o nosso tempo, né, de trabalho, de estudo. É. Eu agora com doutorado, é complicado conciliar todas essas coisas. Esses dias em aula, uma aluna me falou, né, numa aula lá de Direito Civil, ela falou: ah, professor, por que você não grava todas as suas aulas e coloca no YouTube? Isso, olha, um pouco. Não, você pode fazer, seria muito bom. Porque hoje os alunos, é impressionante, eles utilizam muito o YouTube em vez de ir nos livros. Eu sempre digo isso pra eles: olha, podem usar o YouTube e tal, mas vão nas fontes originais, leiam o que a bibliografia e tal. Tu sabe, agora tu falando isso, me lembrou da situação da... Agora, eu vi na TV rapidinho, tava almoçando num restaurante esses dias, uhum. E vi a notícia, o pessoal ficando, né, ficando todo mundo feliz que o Ministério da Educação agora vai liberar os cursos de educação à distância muito mais rápido, muito mais rapidamente do que era com antes, né? Uhum. Então vai ser muito ágil, muito rápido e tal. E aí eu vi a principal pergunta do repórter, a preocupação do repórter era saber se os cursos seriam reconhecidos depois, né? Já que eles, uhum, iam abrir meio que sem a visita do MEC, para depois só ter a visita e tal. Uhum. E a garantia, sim, vai ser reconhecido e tudo bem. Só que ninguém está preocupado com a questão pedagógica da coisa, né? Ou então, da qualidade, né? Da qualidade. Então... Uhum. Eu acho que de repente a gente já pode gravar sobre isso, Guilherme, quem sabe? É, talvez. Fazer uma análise, Uma análise aí meio, claro, do nosso ponto de vista e com essa nossa experiência, né? Eu acho que sim, tem uma outra mensagem, infelizmente não vai dar para ler hoje, porque a gente tá com muita mensagem na fila, né? Mas hoje mesmo chegou uma mensagem, a gente vai ler nos próximos aí, sobre interdisciplinaridade. E eu acho que talvez até dê para seguir mais ou menos nessa linha aqui, mas tem mais mensagens aqui. Vamos lá. Então tá, um grande abraço, Dean. Abraço, continue conosco. A próxima mensagem, Vinícius, é bem interessante, é do André Moreira. Ele é advogado aqui em Porto Alegre, que também atua nessa área de Direito e Tecnologia do escritório Feoli Moreira Advogados. E ele mandou essa mensagem lá em setembro, mas como a fila tá muito grande, a gente só conseguiu ler agora. Eu até pedi desculpa para eles por e-mail ali. Mas o que nos deixou nosso amigo André? O André diz o seguinte: caros Guilherme e Vinícius, tudo bem? Tudo bem, André? Tudo bem. Ele diz aqui: há algumas semanas eu estava procurando um podcast sobre direito e tecnologia brasileiro. Até então só havia encontrado algumas alternativas estrangeiras. Quando então me deparei com Segurança Legal? Talvez eu já tivesse encontrado vocês em alguma busca anterior, mas acho que pelo nome passei batido. Dessa vez resolvi ler o resumo e logo passei a escutá-los. Caras, que excelente podcast vocês construíram, tanto no que diz respeito à qualidade da informação, quanto ao formato de apresentação. Parabéns mesmo, já escutei uns 7 episódios, todos excelentes. Fiquei muito surpreso de ver que vocês estão na estrada desde 2012 e que são aqui de Poa, na verdade de Poa e de 3 de maio. De 3 de maio, de TM. De TM. É. Eu morei em Porto Alegre até 2000 e... finalzinho de 2011. É. Uma pena eu não ter descoberto vocês antes. Sempre há tempo, né? É, sempre há tempo. E muitíssimo obrigado pelos teus elogios, André. Obrigado mesmo, tá? E vai te preparando aí. Tu já ouviu 7, tem mais uns 130 aí pra ouvir. É. Deixo aqui algumas sugestões de pauta, caso não tenham sido abordadas ainda, pois não ouvi todos os episódios. Perfeito. Ele dá uma sugestão. Eu não vou ler aqui os textos que ele coloca ao lado, tá? Sim. A gente vai aproveitar internamente aqui, eu só não vou ler todos os textos, que fica um pouco comprido. Ele cita propriedade intelectual, Second Life, sim, ele escreve sim, se existe ainda. É. Ele adivinhou meu pensamento quando eu li o Second Life. Se existe ainda, cara. Ele sim, sim, sim. Tá bom. Responsabilidade de agentes de IA, de inteligência artificial. Bem interessante. É, ele já ouviu o Robotopia, inclusive. É. Tá, André, muitíssimo obrigado, cara. Um grande abraço para ti também. E sucesso para ti também, André. Obrigado, continue conosco. E por último, Vinícius, o nosso ouvinte Rubem Luiz, também no episódio 135, que os olhos não veem, né? Quase não foi um storytelling, né? Mas o nosso episódio um pouco distinto aí. O que falou o nosso ouvinte Rubem? O Rubem diz o seguinte, nem ouvi o EP ainda, o episódio ainda. só vi o título e o tema e vim correndo comentar que é título perfeito para o tema. Porque TCPIP é uma das coisas que tem gigantescos efeitos na vida digital das pessoas, mas poucos se preocupam em entender. O mundo do Wi-Fi, então, é quase um TCPIP à parte, de tanta troca de pacotes, mudança de cabeçalhos que afetam velocidade e segurança, mas que todos sentem no coração. Aí coloca entre parênteses, dói no peito ver um download a 3kbits por segundo via Wi-Fi, mas não entendem direito o que acontece na prática. Ó, legal, Rubem. Então, ouve o episódio, imagino que tu vai gostar, e hoje a gente vai falar sobre o Wi-Fi, né, Guilherme? Sobre o Wi-Fi, é. Então, um grande abraço, Rubem. É, agora teremos o resumo de notícias com o nosso amigo Fábio Assolini, que o resumo tá um pouquinho, tá renovado. Escutem e acompanhem que o Assolini colocou uma novidade no resumo aí, que vamos ver qual é logo a seguir. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Bem-vindos a mais um resumo de notícias aqui no seu podcast Segurança Legal. O nosso objetivo é deixar você muito bem informado sobre tudo o que ocorre no dinâmico mundo da segurança da informação. Se você tiver alguma crítica, alguma sugestão, por favor, entre em contato conosco. O nosso e-mail é podcast@segurançalegal.com. E nesta edição, vazamento de dados na Deloitte, notícias sobre segurança em navegadores, recurso esquecido do Microsoft Office é abusado em ataques. Sistema interno da Microsoft é invadido. Falha em chave criptográfica atinge documentos de identidade na Estônia. Falha grave atinge redes Wi-Fi com protocolo WPA2. E vamos às notícias. Deloitte sofre ataque. Dados de clientes são expostos. Vamos começar essa edição do resumo de notícias comentando sobre um ataque ocorrido contra a Deloitte, uma das quatro maiores empresas de contabilidade do mundo, juntamente com a Pricewaterhouse, a Ernst Young e a KPMG. Essas quatro são as maiores empresas de contabilidade do mundo, com milhões de clientes por todo o mundo. E também operações em vários países. Pois bem, o jornal britânico The Guardian publicou detalhes sobre um ataque que a empresa sofreu, ataque este que expôs dados de alguns clientes. De acordo com o jornal, o ataque teria ocorrido entre outubro e novembro de 2016, mas a empresa tomou ciência desse ataque somente no mês de março desse ano e a coisa se tornou pública agora neste último mês. De acordo ainda com o jornal, a Deloitte, que possui mais de 244 mil empregados, teve o seu sistema de e-mails comprometidos através de uma conta de administrador e dessa forma, então, dados foram vazados. O jornal não informou quantos clientes foram impactados por esse ataque, mas o jornal deixou claro que algumas informações como endereços de e-mail, nomes de usuários, senhas, IPs e documentos dos clientes foram vazados por um atacante até então desconhecido. Vale aqui salientar que a Deloitte, além de serviços de contabilidade, também oferece serviços de consultoria, inclusive na área da segurança da informação. Claro que, ao ser consultada, a empresa tirou a importância do ataque, dizendo assim que pouquíssimos clientes foram realmente impactados pelo ataque. De acordo com o The Guardian, eles chegaram a consultar 6 clientes que afirmaram que tiveram sim impactos com relação a esse ataque, que nós sabemos hoje podem atingir pequenas, grandes e médias empresas. Sistema de bugs da Microsoft foi comprometido em um ataque em 2013. Pois é, o site de notícia Reuters detalhou um ataque bastante interessante que a Microsoft sofreu no ano de 2013, porém que foi tornado público somente agora. A companhia não detalhou, não tornou público o ataque nessa época, justamente pela sua seriedade. De acordo com a Reuters, esse ataque ocorreu no sistema de monitoramento da Microsoft com relação a bugs e falhas nos softwares da empresa que são usados no mundo todo, entre eles aí o Microsoft Windows, o Microsoft Office, entre outros. A Microsoft mantém aí um sistema interno de monitoramento ou de fazer tracking dessas vulnerabilidades, que muitas vezes são reportadas por empresas de segurança ou mesmo por caçadores de bugs que recebem dinheiro por isso. E como nós sabemos, a Microsoft publica uma vez por mês as atualizações no Windows Update para aí então corrigir essas falhas. De acordo com a reportagem da Reuters, atacantes altamente motivados e um ataque bastante sofisticado tiveram acesso à rede da Microsoft e tiveram acesso a esse sistema de bugs, né? Mas, de acordo ainda com a Reuters, uma investigação interna feita pela Microsoft revelou que dados não chegaram a ser vazados, mas é claro que essa é uma situação crítica, especialmente depois do que nós vimos esse ano com o ataque do WannaCry, explorando uma vulnerabilidade que havia sido corrigida pela Microsoft, mas que pouca gente instalou. E claro que atacantes, tendo informações sobre vulnerabilidades não corrigidas, né, podem abusar dessas vulnerabilidades, podem usar essas vulnerabilidades para fazer ataques e para comprometer efetivamente qualquer empresa ou qualquer governo no mundo. Se nossos ouvintes quiserem saber mais detalhes, eu vou deixar o link lá no show notes. Google adiciona proteção antivírus nativa no navegador Chrome. Pois é, vamos agora com duas notícias rápidas aqui sobre segurança de navegadores. O Google anunciou essa semana que vai adicionar uma proteção antivírus nativa dentro do Google Chrome, visando eliminar código malicioso que se instala no navegador e aí compromete a boa experiência dos usuários. Como nós sabemos, hoje o Google Chrome é líder de mercado, desbancou aí o Internet Explorer e a Microsoft. O Google detém mais de 50% do market share de navegadores e justamente por esse motivo o Google Chrome é o navegador mais abusado. São muitas páginas maliciosas, muitos scripts que instalam extensões maliciosas no Chrome ou fazem alterações maliciosas no Chrome para assim dessa forma sequestrar, por exemplo, o motor de busca do Google Chrome ou fazer redirecionamentos maliciosos, comprometendo assim a experiência do usuário. Pois bem, o Google anunciou que vai adicionar nas próximas builds do Chrome a proteção do antivírus E7. E com isso eles visam então fazer a detecção de adware de extensões maliciosas e assim proteger melhor o navegador. E ainda sobre esse tema, a Mozilla Firefox anunciou que encerrou o suporte do navegador ao Windows XP e ao Windows Vista. Portanto, se no seu ambiente aí ainda é usado o Windows XP e o Windows Vista, sistemas que já não são suportados pela Microsoft, você não poderá mais usar as novas versões do Mozilla Firefox. Isso é um sinal de que você deve atualizar os seus sistemas. recurso esquecido do Microsoft Office é abusado em ataques. Como os nossos ouvintes já sabem, documentos do Office podem ser usados para levar infecção para um computador, especialmente se esse documento tiver aí macros maliciosas. Pois bem, mas essa não é a única forma de um computador ser infectado usando documentos do Office. De acordo com a empresa de segurança SensePost, que tornou público um recurso, né, presente nas versões do Microsoft Office, um recurso bastante esquecido, pouco usado, a empresa revelou que esse recurso pode ser usado para instalar malware nos navegadores. Esse recurso, chamado de DDE, é o Dynamic Data Exchange, ele permite com que um documento do Office busque dados de outro documento do Office, não importa se seja o Excel, ou Word, ou PowerPoint, que esteja presente na mesma máquina. A empresa de segurança SensePost revelou que, usando esse recurso do DDE, que é pouco usado, pouco utilizado, e também pouco conhecido, é possível programar para que determinado documento possa então executar comandos de baixar arquivos remotos e executá-los, né? Vejam vocês. Dessa forma aí, então, esse recurso pode ser abusado para instalar malware no computador que abre o documento. Isso sem fazer o uso de macros maliciosas. Não demorou muito para que começassem a aparecer ataques explorando essa falha. A Microsoft, não é bem essa falha, mas sim esse recurso pouco utilizado do Microsoft Office, né? Não demorou para aparecer documentos maliciosos explorando esse recurso. E a Microsoft, quando ouvida a respeito do caso, ela disse que esse recurso existe e está presente aí em várias versões do Microsoft Office, mas que não há planos de removê-lo por enquanto, né? Fica aí então o alerta para os nossos ouvintes. É sempre bom você deixar o Microsoft Office bem atualizado, porque este recurso já está sendo explorado em ataques. Eu quero nessa edição estrear um novo quadro aqui dentro do Resumo de Notícias. Sempre nós temos muito mais notícias para comentar do que o tempo nos deixa, né? Então eu estou inaugurando nessa edição um quadro chamado Rapidinhas, onde eu quero trazer para vocês notícias bastante interessantes, que vale a pena uma menção rápida, por isso o nome do quadro Rapidinhas. Se você quiser saber detalhes dessas notícias rápidas, eu vou deixar todos esses links lá no nosso site. Primeira notícia: golpe em Santa Catarina desvia cerca de 13 milhões de reais. Três pessoas foram presas. O bando usou um Raspberry Pi e um modem 3G para esnifar a rede e roubar credenciais do banco. Golpe no WhatsApp sobre 14º salário chega a milhares de internautas. 350 mil brasileiros caíram no conto do vigário dessa campanha maliciosa disseminada pelo WhatsApp. Hydra POS, operação de fraudadores brasileiros, acumulou pelo menos 1,4 milhões de dados de cartão de crédito. A bandidagem brasileira tem clonado muito cartão por aí. Revelado: Michel Temer usa conta no Gmail. Será que o nosso presidente tem boas práticas de segurança para proteger a sua conta? Google oferece proteção via token físico para contas do Gmail. Olha, é esse tipo de proteção que o nosso presidente precisa. Falha em chave criptográfica possibilita ataque a documentos de cidadãos da Estônia. E na próxima notícia eu quero comentar fatos muito interessantes que envolvem uma falha grave numa chave criptográfica e como isso afeta o nosso dia a dia, a nossa vida. Nós sabemos que a criptografia é uma parte essencial da segurança da informação e incidentes como esse demonstram o impacto de uma falha. Pois bem, essa falha ela foi descoberta numa livraria, né? Aliás, em um arquivo, né? E esse arquivo ele é usado por diversos softwares, diversas aplicações para prover criptografia ou para prover chaves da RSA para diversos softwares, diversos hardwares no mundo, né? Entre eles estão aí os sistemas de identificação, os documentos de identificação usados pelo governo da Estônia. A Estônia é um pequeno país europeu, bastante informatizado, onde eles informatizaram todo o governo, inclusive os IDs, os documentos de identidade dos cidadãos. Todos eles têm lá um cartão com um chip e, claro, esse documento ele usa essa chave criptográfica, esse padrão criptográfico vulnerável, o que forçou o governo da Estônia a fechar a parar a emissão de novos documentos até que eles entendessem o problema e buscassem uma solução, e isso efetivamente foi feito. Depois que o governo fechou por alguns dias a emissão de novos documentos, oficiais do governo da Estônia vieram a público e enviaram ou estão convocando os donos dos cartões para fazer uma atualização e assim corrigir essa falha. Pois bem, essa falha foi descoberta por dois professores de uma universidade na República Tcheca, né, e que teve aí a participação de outros professores. Então veja que esse foi um trabalho de pesquisa do mundo acadêmico, o que é muito bem-vindo no mundo da segurança da informação. E essa falha ela é bastante interessante porque é um padrão criptográfico usado pela RSA em chaves de 2048 bits que afeta uma livraria ou um arquivo, né, desenvolvido pela empresa alemã Infineon. Esse arquivo ele é usado em diversas aplicações de software no mundo todo, né? E esse ataque basicamente ele permite descobrir números primos que foram usados na fatorização do algoritmo da RSA para então gerar essas chaves criptográficas. Essa vulnerabilidade é bastante interessante. Nossos ouvintes que gostam do assunto criptografia, eu vou deixar o link para o paper e com mais detalhes sobre essa vulnerabilidade lá no nosso site. Crack. Vulnerabilidades críticas atingem redes Wi-Fi com WPA2. O mundo entrou em pânico ao saber de uma vulnerabilidade crítica que afeta diversos equipamentos de rede, computadores, smartphones, roteadores, modems, dispositivos da internet das coisas, rodando o protocolo WPA2, que é popularíssimo em redes Wi-Fi. Mas olha, eu não vou contar os detalhes dessa história. Na continuidade, o Guilherme e o Vinícius vão contar tudo para vocês. Muito obrigado por sua atenção. Nos vemos na próxima edição. Brother, it is time for the mortals to pay. My child waits to do your will. Leave us. Release the Kraken! Bem, Vinícius, escutamos agora o áudio de um filme, né, que nos inspirou para dar o título desse episódio, Release the Kraken, diz o cara lá no Fúria de Titãs. Fúria de Titãs? Esse filme? É uma porcaria de um filme. O filme é o Clash filme of the Titans, né? É horrível, cara. Porcaria, é verdade. É o filme horrível, cara, é horrível. Mas essa frase marcou. E essa história do Kraken como uma figura mitológica, né? Aparece em outros filmes, até no Piratas do Caribe, acho que aparece também. Sim, é uma coisa. Sim. Eu dei uma pesquisadinha aqui, parece que é uma figura da mitologia nórdica que teria se inspirado em monstros da mitologia grega, enfim. Mas a ideia é um grande polvo, né? Uma lula gigante, um polvo gigante. Não, é um polvo. Lula e polvo são bem diferentes. São diferentes, é verdade. Eu tenho razão. Mas enfim, é um polvo gigante, então, que ataca navegadores dos mares e tal. E ficou essa frase, Release the Kraken, e nós trouxemos o Release the Crack aqui. Crack, que seria o novo título aqui dessa vulnerabilidade encontrada recentemente, chamada de Key Reinstallation Attacks. E ficou Cracks, né? Que tem sido divulgada como talvez uma das vulnerabilidades mais impactantes dos últimos tempos, né? Breaking WPA2. E a pergunta que eu coloco... Não, não vou colocar essa pergunta agora, Vinícius, vou deixar ela para depois. Se é se realmente estamos tão vulneráveis assim, e se realmente essa é a pior notícia de segurança dos últimos anos. Não responde isso ainda, vamos deixar para o final para prender o nosso ouvinte. Tá bom. Mas antes, Vinícius, você vai nos ajudar aqui a tentar entender, a tentar abrir esse emaranhado de notícias e de coisas que se foram dizendo ao longo do tempo aí. O que que realmente aconteceu? O que se descobriu aí com o WPA2? Certo. Bom, eu vou fazer uma pequena introdução para facilitar o entendimento, tá? Eu não vou entrar nos detalhes mais profundos da coisa, que eu acho que ficaria muito chato para quem nos ouve, tá? Sim. Quem tem um interesse técnico e acadêmico mais aprofundado, a gente vai deixar o link para o artigo, né, do Matty Van Hoef e do Frank Pissens. Para ver, são 16 páginas, tá? É um artigo de 16 páginas, onde eles descrevem as vulnerabilidades, os detalhes técnicos, uhum, máquinas de estado, e o que mais você precisa para entender. Eles são belgas, né? Não sei. Acho que é da Universidade da Bélgica. É verdade, é verdade. Então, o que acontece, tá? Quando você criptografa um arquivo, você vai cifrar um arquivo, você tem que tomar o cuidado de escolher uma chave segura, não sei, uma chave randômica o suficiente. Eu não estou falando de senha, tá? Mas uma chave, então você escolhe uma senha, a partir dessa senha é gerada uma chave, então a gente acaba tendo que escolher uma senha forte, né? Uhum. E essa senha é utilizar para cifrar aquele arquivo, tá? E cifrou o arquivo e deu, acabou, tá? Uhum. O que acontece em aplicações como Wi-Fi? Você não tem um arquivo, você não tem uma coisa que você quer cifrar. Uhum. Você tem várias coisas, que são os pacotes, os frames. Uhum. Tá? Então você tem milhões de frames que você vai trafegar na sua rede, e cada um desses frames tem que ser criptografado. Certo. Tá? E a forma como a gente faz isso é a gente escolhe uma senha, aquela WPA key lá que a gente configura, uhum, tá? Uhum. A gente escolhe aquela senha. A partir dela, existe um protocolo, que isso é padronizado pela I3E. Então, por isso que você pode comprar um access point da TP-Link ou de qualquer outra marca, e ele vai funcionar com o seu celular, que é Android, que não tem nada a ver com o TP-Link. Sim, entende? Porque sim, os dois implementam um mesmo padrão, tá? Uhum. E o que acontece? Esse padrão então especifica a forma como, a partir dessa chave, você consegue fazer a autenticação entre o cliente e o access point, né? O cliente, uhum, Wi-Fi e o access point. E aí, entre eles, negociam alguns segredos, algumas chaves, tá? E essas chaves, elas vão sendo derivadas para se criar uma chave única para cada pacote. Tá. Tá? E existe uma coisa que é essencial nessa aplicação com relação ao wireless, tá? A forma como a cifragem de cada pacote é feita, que envolve uma operação de SHOR, um EXON ou exclusivo, tá? Eu não vou entrar em detalhes no exclusivo aqui, mas a forma como ela é feita, grosso modo, você não pode cifrar, reutilizar a chave, entende? Uhum. Você tem que usar sempre uma chave diferente. Se você começar a reutilizar chaves, é possível você recuperar material, você recupera material utilizado para a chave, né? Sim. Ou em alguns casos, você consegue recuperar até mesmo a chave em si. Se você reutilizá-la, é isso? Se você reutilizar a mesma chave para cifrar pacotes diferentes. A ideia de reutilizar a chave seria que você conseguiria identificar padrões entre os pacotes, é isso? Na verdade, é um pouco mais fácil do que isso, dependendo do caso, tá? Uhum. Porque uma operação short, se você tem... Vou dar um exemplo bem simples, tá? Eu cifro uma mensagem usando o método short com uma chave, certo? Uhum. O resultado é um texto cifrado. Tá. Ok? Se eu souber, vamos supor que eu consiga injetar um tráfego numa rede. Uhum. Ok? Então, eu conheço o tráfego em claro. E eu conheço o pacote cifrado. Certo? Uhum. Eu consigo ver o resultado lá. Consigo pegar o pacote cifrado. Se eu fizer um short do pacote cifrado do pacote com o pacote original, uhum, a diferença é a chave. Olha só. Entende? Grosso modo, é assim que a coisa funciona, tá? O processo não é assim. É mais tão complexo. Não é assim tão simples para atacar o Wi-Fi, mas é assim que funciona. Era isso que era feito com o WAP. Tá? Esse tipo de vulnerabilidade explorada com o WAP. Então, o WAP, ele com base nos IVs lá que eram largados na rede, você conseguia. Com probabilidade, usar análise probabilística, você começava a descobrir a chave, começava a chegar cada vez mais próximo de acertar qual é a chave sendo utilizada. Aí você, uhum, descobria a chave da rede em si, tá? Sim, sim. Bom, no WPA, lembrando que a gente tem o WPA e o WPA2, tá? Uhum. O WPA foi um remendo feito para que os dispositivos que já suportavam o app, né, uhum, pudessem ter uma segurança um pouquinho melhor para não ter que ficar usando o app. Sim, só lembrando que o app, já há muitos anos, descobriu-se uma vulnerabilidade nele em que você conseguia descobrir a chave, né? Isso, exatamente. Tá? A senha da rede, né? Não a chave em si, né? Sim, mas que acabava sendo utilizada, entende? Esse é o detalhe. Com o esquema do WPA, que não deve ser utilizado, tá? O WPA era só um remendo ali para a gente poder seguir com os equipamentos que estavam apenas com o app implementado. Uhum. Mas surgiu daí o WPA e o WPA2, que é o que a gente deve utilizar. Né? Uhum. O WPA2, ele gera chaves a partir do segredo que a gente fornece. Tá? Uhum. Ele faz uma derivação dessa chave inicial. Ele tem todo um controle para impedir coisas que se fazia ou que se faz num ataque a uma rede web. Uma delas é evitar replay de pacotes. Então você não consegue repetir pacotes na rede. Tá? Uhum. Um dos ataques que se faz para conseguir quebrar mais rápido a criptografia do WAP, uhum, é justamente você capturar um pacote e começar a fazer replay dele na rede. Uhum. Sim, o aircrack replay, tem até o aircrack, né? O air replay, na verdade, que é um... Air replay é do aircrack. Que é do aircrack, mas implementa essa técnica, tá? Essa técnica não é possível, por exemplo, no WPA2, porque ele tem controle para não ter... para não repetir pacotes. Uhum. Tá? E esse controle para não repetir pacotes, ele está atrelado à questão de manter uma chave única para cada pacote, para não repetir chaves. Certo. Certo? E o que é o... Que é o que se chama de nonce, ou seja, é um número que você vai utilizar uma única vez e não vai repetir. Uhum. Tá? Bom, agora agora os detalhes sórdidos da coisa. Quer fazer algum comentário antes de eu entrar ali? Quero. Você falou sobre nonce. Isso. E o nome da vulnerabilidade. Porque é aquelas vulnerabilidades que o pessoal cria um site, né? Criaram um site e criam até um símbolo para vulnerabilidade, sim, um desenho, sim, né? Sim. Quebrando a chave, assim, o negócio. Sim. Vai estar no show notes tudo para vocês verem. E o nome, o subtítulo que eles colocam é Breaking WPA2, né? By Forcing Nonce Reuse. Isso, exatamente. A própria definição, inclusive o título do artigo deles é Key Reinstallation Attacks. Uhum. Dois pontos, Forcing Nonce Reuse in WPA2. Então, o que acontece é o seguinte... Esse nonce, que é um número que não deve ser, um valor que não deve ser repetido, tá? Uhum. Então você usa ele uma única vez e você não pode reutilizá-lo, tá? Com uma mesma chave de criptografia, ele é inicializado logo após o cliente se autenticar com com um access point, tá? Uhum. E no final do processo de autenticação, então, depois que eles derivam as chaves e tal, ele instala e faz a instalação da chave que foi derivada, tá? A chave que ele combinou com o access point, certo? Certo. Essa chave é usada para comunicação entre o cliente e o access point. Ela é combinada cliente a cliente com o access point, certo? Então, o access point vai ter uma chave dessas diferente para cada cliente. Certo. Ok? Certo. Existe uma outra chave, tá? Que é uma chave para comunicação em grupo, para pacotes de broadcast e multicast. Uhum. Essa chave, ela é compartilhada entre todos os clientes. Certo. Tá? E aí existe um controle para sair um cliente fora, a chave é renegociada e assim por diante, tá? Uhum. Então, é bom te lembrar que tem uma chave que é de um cliente com um access point e cada cliente tem a sua chave. Uhum. E tem essa chave do grupo. Ah, são duas coisas. E o que acontece? Quando ele negocia essa chave, quando ele faz a derivação dessa chave, tá? Ele chega um ponto lá de uma mensagem, ele troca uma... Eu vou ter que entrar em alguns detalhes aqui, senão não vai dar para entender exatamente o que acontece. Tá? Vai lá. Eu tô tentando evitar, mas não dá. Vamos lá. Então, o que acontece? O access point, primeiro o cliente se associa ao access point. O cliente diz para o access point, eu quero me associar aí contigo, tá? Uhum. A associação é ok, corriqueira, normal, todo mundo se associa. Acabou aí. Tá. Associar não é autenticar. Uma vez associado, aí consegue a comunicação entre o cliente e o access point para fazer a autenticação. Quem inicia essa comunicação é o access point, uhum. Da autenticação. Então, o access point manda uma mensagem para o cliente mandando o nonce dele. Uhum. Certo? O cliente gera uma chave, ele vai derivar uma chave, tá? Uhum. E essa chave, ele vai ficar com ele, só tá, ele não instalou a chave ainda, ele só gerou essa chave, tá? Uhum. E aí ele vai então mandar de volta para o access point uma outra mensagem com o nonce dele, do cliente. Uhum. Aí os dois, a priori, terão derivado a mesma chave, uhum. Certo? O access point responde pro cliente dizendo, ó, tá aqui a autenticação, tá? Uhum. tá aqui a informação que eu obtive a partir dessa nossa conversa trocando esses nonces. E aí o cliente diz, na verdade não diz, ele diz, bom, ok, tá tudo certo, ele manda de novo a mensagem pro access point. E aí ele instala a chave. Uhum. Tá? Ele vai então, aquela chave que ele derivou, ele vai gravar lá para uso, para cifrar os pacotes, tá? Tá. E junto ele vai receber a chave do grupo, ok? Certo. Quando ele faz essa instalação de chave, que acontece no lado do cliente e no lado do access point, tá? Uhum. Ambos resetam o contador dos pacotes. Certo? Certo. E lembrando que o contador dos pacotes é que serve de proteção contra ataque de replay. Então, ou seja, se eu já mandei o pacote 2 e se aparecer um pacote com o número 1, eu não vou aceitar, entende? Uhum, uhum. É do 13 em diante. Então, não tem como fazer replay de um pacote. Então, quando, ele instala essa chave, ele reseta esse contador. Tá? Em que situação isso acontece? Quando vem a mensagem 3, a terceira mensagem que vem lá do access point para o cliente, uhum. O cliente faz isso. Certo. Tá? O que que esses caras descobriram? Se tu repetir um dos... Aí tem que tomar cuidado também. Existem variações do ataque, tá? Não, sim. Não, então, esse é um outro detalhe. Só deixa eu fazer um comentário aqui, né? A gente também deu uma escutada. Eu dei uma escutada, né? Essa é uma parte um pouco mais técnica que o Vinícius vai explicar, evidentemente. Mas a gente escutou... O Vinícius escutou só um pedaço do Security Now, né? Que o Steve Gibson falou sobre o tema, né? Sim, ele falou sobre o tema. E ao longo aí do episódio, quando tu achar pertinente, Vinícius, tu pode destacar até um erro que o Steve Gibson cometeu. Não sei se tu quer falar isso agora ou depois. Tu já tá falando agora. Na verdade, quem se deu conta disso foi tu, porque eu não ouvi tudo. Eu ouvi um pedaço e não aguentei mais por causa do tempo. Ele falou, o que a gente vai falar um pouco adiante é sobre a questão das atualizações, né? Evidentemente, por causa dessa vulnerabilidade, você vai ter que atualizar os seus equipamentos aí, né? E algumas a Microsoft já fez, o Linux já está atualizado, enfim, por aí vai. Mas o que ele disse é que só precisaria ser atualizado os clientes. Os APs não precisariam ser atualizados, a não ser que eles funcionassem como clientes, que você pode ligar um access point no outro, né? E na tua investigação aí, na leitura do artigo, tu viu que não é bem assim, né? E eu acho que liga com essa história de tu dizer que o ataque completo, e há várias vulnerabilidades, inclusive há vários CVEs desse ataque ainda, não é uma coisa só o problema, correto? É, assim, na verdade são variações do ataque. Tá? Uhum. De acordo com o alvo, o tipo de alvo e como está implementado, eles têm que mudar um pouquinho a forma do ataque. Uhum. E ao contrário do que tu ouviu lá, eu não ouvi, tá? Isso foi tu que ouviu. Sim. Ele falando isso, o Steve Gibson falando, os access points vão precisar atualização também, tá? Mesmo que não sejam clientes, uhum, de outras redes. Porque tem parte dessa vulnerabilidade que atinge os access points, tá? Existe uma situação específica, claro, mais limitada e tal, que atinge o access point. Tá. Então, o que acontece? É possível... O que eles descobriram foi que, repetindo essa última mensagem que vem do access point, tá? Uhum. Eles dão um replay dessa mensagem e aí o cliente, recebendo a mensagem, ele instala novamente a chave. Uhum. Então, ele faz novamente a instalação da chave. Consequentemente, resetando o contador de pacotes. Uhum. E esse contador de pacotes é usado como nonce, como esse número que tu não deveria repetir, entende? Uhum, uhum. E aí ele vai responder, ele vai gerar um novo pacote, o cliente, respondendo para o access point, entre aspas, né, que foi forjado, foi feito um replay. Uhum. E aí o cliente vai cifrar de novo pacotes usando a mesma chave, entende? Uhum. E aí você começa a ter problemas. Você começa a repetir o uso da chave num streaming de dados. E isso, é qualquer livro de criptografia vai dizer que você não pode fazer isso. Sim, aí que você falou, a gente discutiu um pouco aqui antes. Embora o problema do WEP, do app, né, e do WPA, os efeitos sejam distintos, né? A gente vai falar sobre isso logo depois, mas o problema parece que é o mesmo, que é a reutilização de chaves. Na essência, né? Sim. Na essência, sim. Com consequências diferentes por causa da construção diferente dos protocolos, tá? Uhum. Mas na essência o problema é praticamente o mesmo, é reutilização de chaves. Uhum. Então, o que eles descobriram foi que eles repetindo essa mesa, é um handshake de quatro vias, um aperto de mão ali de quatro vias, né? Uhum. Então, o cliente, o access point inicia o processo, aí o cliente responde, aí o access point responde de novo, nesse responde de novo o cliente, então, grava a chave que foi derivada e responde de volta para o access point. No terceiro passo, se você repetir aquele terceiro passo, que é do access point para o cliente reinstala a chave, zerando o contador e voltando de novo a repetir as mesmas chaves. Tá? Ele mantém a chave, o segredo que ele vai usar para cifrar os pacotes, e ele reutiliza aquela mesma chave com o mesmo nonce. Resultado, a chave efetiva de criptografia vai ser repetida, entende? Uhum. Que esse nonce serviria justamente para você ter uma variação da chave que utilizar para cifrar cada um dos pacotes. Tá? Certo. Cada um dos frames. Tu quer fazer mais alguma observação técnica antes da gente ir para os efeitos e falar um pouco sobre questões de atualização? É importante, porque é o seguinte, tá. A gente tem que cuidar, porque estão falando que tudo foi atingido. Sim. Tá? Tá. Basicamente, tudo foi atingido. Tem até uma tabelinha deles que eles colocam aqui os problemas, tá? Só para eu te provocar, Vice Brasil publicou um artigo com o seguinte título. A partir de hoje, não existe mais rede Wi-Fi segura. O problema é o seguinte, tá? A gente tem... Porque não é algo fácil de entender, a gente tá aqui se desdobrando para explicar, sim, né? Sim, não, sim, né? Sim. Pra mim é difícil de entender isso, inclusive, né? Tá. Mas vamos ver se eu consigo deixar... Depois a gente vai lá para as consequências, é isso que tu quer fazer, tá, né? Tá, é isso. Tá, então é o seguinte, ó, é bom lembrar que essa vulnerabilidade, tem até uma tabelinha aqui, ela tem várias maneiras de explorar. Então ela tem vários... detalhezinhos aqui. Em algumas situações, tem que repetir com um espaço muito curto de tempo para conseguir provocar essa reinstalação da chave. Uhum. Em outras situações, não importa. A qualquer momento que tu faça isso, ele reinstala a chave. Uhum. Isso depende de sistema operacional, depende de implementação, inclusive de hardware, combinação de uhum. driver e hardware. Tá? Uhum. Uhum. Então, dependendo do hardware que você... Da sua placa, ou do firmware da sua placa de rede Wi-Fi, você não vai ter problemas. Tá? Depende dessa combinação. Tá? Sim, a superfície é muito dinâmica aí. Isso, exatamente. Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, dizer que está tudo perdido e que está... Sim, foi mais ou menos tudo atingido de um jeito ou de outro, tá? Uhum. Mas existem, basicamente, três protocolos de criptografia que a gente utiliza no WPA2, tá? A gente tem o TKIP, que é o cara que veio lá do app ainda, tá? Uhum. Que é do remendo do WPA lá, que esse a gente não deveria estar utilizando. Tem o CCMP, uhum. tá ok? Que dentro do artigo deles aqui, o CCMP é o melhor que a gente deve estar utilizando, tá? Uhum. E tem o GCMP, tá? Que esse uhum. é mais recente... e quando se utiliza ele usa o ASGCM, o algoritmo para fazer cifragem. Uhum. Esse cara aqui é bem complicado, tá? O GCMP, o impacto para ele é ruim também. O melhor é o CCMP no final das contas, tá? Então, o que acontece, tá? Esses três protocolos, o piorzinho é o GCMP é o pior, tá? Uhum. E é o que é mais afetado. E o TKIP é o segundo pior e o melhorzinho ali é o CCMP. Todos são vulneráveis no final das contas, tá? Uhum. O que tipo de coisa que dá para fazer? Replay de pacotes, que é uma coisa que não deveria ser possível fazer. Uhum. É possível você decifrar pacotes e você olhar conteúdos. Então você decifra os pacotes, né, no nível de enlace, ou seja, né, você não está quebrando HTTPS. Entende? Então, uhum. vamos supor que alguém consiga quebrar a criptografia da sua rede utilizando essa técnica e você está utilizando HTTPS, tá? Dentro das suas aplicações, tá? Uhum. Não, HTTPS continua seguro, ou seja, a pessoa não vai conseguir ver, o atacante não vai conseguir ver o conteúdo do HTTPS. Então, é um pouco limitado o que dá para fazer, tá? Sim, e nesse ponto também há uma diferença do app, né? Porque no app você pegava a senha da rede e entrava na rede, certo? Isso, com esse ataque a coisa é um pouco diferente, mas você consegue um efeito semelhante se o ataque for feito contra uma rede que está usando GCMP, tá? Porque nesse caso você consegue forjar pacotes do cliente para o access point, do access point para o cliente. Uhum, sim. E aí você consegue... praticamente fazer coisas como se estivesse na rede local. Uhum, tá? Uhum. Então você tem um efeito parecido. O app, a vantagem quando você quebra o app, você consegue efetivamente a senha configurada lá no access Sim. point para você se autenticar na rede. Sim, claro. E aí você se autentica na rede e aí você entra na rede com uma máquina qualquer. É, tá? Claro, o cara vai ver que você está na rede, né? Nesse caso, acho que seria nesse último caso, seria mais difícil de identificar, né? Que você está interceptando pacotes e coisas do gênero. Você não percebe, né? É um pouco mais delicado. Inclusive, o próprio ataque, em algumas situações aqui, para provocar esse replay, basta que você cause ruído na rede e faça com que o pacote se perca. Uhum. Então você consegue fazer o ataque de forma que ele pareça um ruído normal na rede, tá? Uhum. Em certas condições, tá? Isso tem que ficar certo. Muito claro. Certo. Existe uma condição específica que atinge o WPA suplicante, que é o cliente WPA de sistemas Unix-like, tá? De sistemas uhum. baseados em Linux. E aí entra o Android também, tá na brincadeira. Uhum. Tá? O WPA suplicante, que é esse software que tem no Linux... versões 2.4 e 2.5, segundo os autores do artigo, tá? Uhum. Eles têm um problema mais grave. Tá? Quando eles fazem a instalação da chave, depois daquele processo lá de negociação, de autenticação com o Access Point, eles seguem uma recomendação fraca, uhum. uma weak recommendation, uma coisa que... Não, só, tu pode fazer isso, mas tu não é obrigado a fazer sim, isso. Sim, sim. De zerar a chave. Zerar a chave na memória, entende? Uhum. E aí eles escrevem zeros lá. Aí quando vem o de novo o replay daquela resposta do Access Point, o WPA Supplicant reinstala a chave. Uhum. Só que detalhe, ele reinstala agora uma chave zerada. Ah, sim. Entende? Então é mais fácil. Então tu sabe, tu tem inclusive a chave, não só vai ser resetado o nonce, aquela história toda, mas a chave vai ser zerada. Uhum. Tá. Esse bug foi corrigido na versão 2.6 do WPA Supplicant. Tá? Uhum. E, no entanto, por exemplo, meu Debian aqui, que é eu tô com o último Debian, tá? Debian 9, o meu WPA Supplicant é versão 2.4, se eu não tô enganado, tava olhando aqui mais cedo. Tá? A minha é a versão, deixa eu até confirmar aqui para não depois mentir, dizerem que eu tô mentindo. Sim, a versão 2.4 e a versão 2.5 são vulneráveis. Tá? A versão 2.6 foi corrigido esse bug, mas quem corrigiu avaliou só uma questão não maliciosa de perda de pacote e tal para fazer a correção. Então eles não fizeram backport da correção para as versões anteriores. Tá. Tá, então, se você tem uma dessas versões, você tá lascado. Você tá com problema. Mas não tá preocupado em utilizar essa versão na tua máquina aí? É que pra mim não muda nada porque eu não uso um Wi-Fi nessa máquina. Uhum. Ela nem interface Wi-Fi ela tem. Então, ela tá cabeada aqui. A rede aqui no meu lado aqui da Brown Pipe tá toda cabeada. Uhum. Só Wi-Fi aqui, só com uma potência muito pequena. Você sabe que da porta do escritório já não funciona mais. Uhum. E mesmo assim, só para um celular e um note, olha lá. Uhum. Então, e uma impressora, tá? Provavelmente vulnerável a esse ataque. Uhum. Então seriam basicamente esses os pontos, entende? E existe uma situação que atinge o Access Point, né? O Access Point, não como cliente, mas como Access Point mesmo, em que é uma situação bem específica também, que também, de forma semelhante, você faz ele resetar o contador lá de pacotes, o nonce dele. Tá? Uhum. E aí passa a repetir a chave. E aí começa todo o problema de novo. Tá? Certo. Então, eu recomendo a leitura do artigo para quem quiser entender mais detalhadamente o ataque, o que eles efetivamente fizeram, né? Uhum. Porque eles vão explicando como. É muito legal, o artigo tá muito bom. Eles explicam o padrão e depois eles vão construindo o ataque deles. Uhum. Sim, aí, tem até um videozinho lá. Isso, então eles mostram assim, se a implementação é desse jeito, a gente consegue verificar dessa forma. Se não, a gente muda um pouquinho o ataque aqui e faz tal coisa. Mas no final das contas, o objetivo é sempre o mesmo, né? Provocar a reutilização desse nonce, né? Ou seja, e aí você acaba provocando a repetição de chaves que são utilizadas para criptografar diretamente os pacotes, né? Os quadros. Aham, uhum, certo. Ufa, fiquei sem ar. É, não, é complicado, né? Mas, passada essa parte um pouco mais pesada, vamos tentar falar sobre uma parte um pouco mais leve, que seriam os efeitos, questões relacionadas à atualização, quem estaria atingido, por que que isso não é tão grave. Eu não sei, acho que podemos começar pela atualização, Vinícius. Eu acho que esse é o problema mais perceptível por todo mundo, né? Todo mundo, assim, os comentadores mais especializados falaram sobre isso, que é... A partir de agora nós teremos um problema bem grave, né? Que é atualizar todos os equipamentos existentes no mundo, uhum, que estejam vulneráveis, porque a gente já viu que não são todos, né? Mas a superfície do Android, muitos, né? Sei lá, quando você tem esse número, 40 e poucos por cento, não, né? Eles colocaram aqui cerca de 31% dos Androids. Dos Androids, né? Eles citaram a fonte deles aqui, mas basicamente porque o Android 6... E isso é outro detalhe, já que tu falando essa questão agora, vamos entrar na questão de atualização, né? Uhum, uhum. O Android 6, ele usa o WPA, Supplicant, uhum, lá do Linux, que está afetado, tá? Que tem a vulnerabilidade. Uhum. O detalhe é que isso eles estão falando do Android, da distribuição oficial do Android. Sim, okay? Sim, sim. A questão é que, de acordo com o fabricante do equipamento, no caso do celular, né, o dispositivo, uhum, e não só celular, né, a gente está falando de televisão também, televisão, tablet... Não, qualquer coisa que use, que qualquer se conecte coisa, com ele. Que tem, eu tô falando agora do Android. Especificamente do Android. Android, sim, tá? sim. O Android versão 6 tem esse problema. Agora, eu tenho a versão mais recente do Android, será que esse problema está resolvido? Talvez. Não necessariamente. Não necessariamente. Ou eu tenho uma versão mais antiga do Android, que não é o Android release oficial, tá? Que é o Android empacotado lá pelo fabricante do teu dispositivo. Uma versão mais antiga tá vulnerável? Talvez não. Uhum. Eu tenho uma versão 6 aqui, tô vulnerável. Talvez não esteja. Uhum. E há situações em que o próprio firmware, o firmware da placa de rede, dependendo da placa em uso, impede que o ataque aconteça. Isso segundo os autores da descoberta da vulnerabilidade, tá? Sim, sim. Então... É muito complicado tu dizer que tá tudo vulnerável. É um percentual bastante grande de equipamentos vulneráveis, tá? Sim. Mas dizer que tá tudo vulnerável não é bem assim. Talvez tenha havido um certo exagero na consideração do problema, né? Mas eu acho que conceitualmente ele é um grande problema. Porque a vulnerabilidade existe... Você já comentou, ela não é tão... Quer dizer, é difícil dizer que ela não é tão grave. Ela é grave, sem dúvida, né? Em qualquer análise de risco, ela seria apontada como uma vulnerabilidade grave, né? Um alto risco. Ela seria, mas não, ela vai ser, né? Ela será, né? Porque tá e ainda, o Assolini falou no nosso grupo interno aqui, que participam os apoiadores, né? Ele disse, isso aí vai ser explorado... por muitos anos daqui para frente, né? Uhum. Mas o problema conceitual é o seguinte, e a gente fala eventualmente disso, e não é futurologia, é uma questão lógica, isso vai acontecer, inclusive acontecerão outros casos semelhantes a esse, que são todos os dispositivos de internet das coisas mais antigos, e nem só os mais antigos, aqueles que não podem ser atualizados, essa é uma realidade, né? Sei lá, você tem uma câmera... Essas câmeras mais novas aí, essas DSLR, tem rede sem fio, certo? Você conecta na rede sem fio. Sim. Via a câmera, certo? Será que o fabricante da sua câmera vai corrigir isso? É uma câmera, entende? O Wi-Fi tá ali pra uma coisa meio... você conecta, não troca as fotos de um lugar pro outro. Não precisa nem assim ser uma câmera, precisa ser uma televisão. A Sony, por exemplo. Tem A Sony. A Sony tem TV rodando Android desde 2015. E a Sony, obviamente, assim, como a LG e outras, Philips, a tua é qual mesmo? A Philips que fez isso contigo? Philips. Chega um ponto que aquele modelo de TVs não atualiza mais. Esse é outro problema, né? Que você vai tratar um pouquinho mais adiante. Né? E aí é o seguinte, esse problema do WPA, ele é especialmente crítico, tá? Porque ele não é um problema... ele é uma mistura de problemas, tá? Uhum. Ele é um problema de implementação? Sim, porque de acordo com a implementação que é feita, o ataque funciona de maneira mais efetiva, né? Ou não. Tá? Ou seja, ele é mais fácil de realizar ou é um pouco mais difícil ou mesmo não funciona. Tá? Uhum. Dependendo da implementação, tá? Mas a falha essencial, ela está na especificação do protocolo. Pois é, tá? era onde eu queria chegar também, que é uma baita crítica que a gente pode fazer o I3E aqui, né? Mas é aí que tá, a área de segurança é justamente assim, entende? Esse protocolo, inclusive no artigo é citado, ele foi analisado, ele foi provado seguro, entende? Uhum. Ele foi provado seguro, ninguém encontrou falha nenhuma nesse protocolo. Tá? O problema não é, vamos dizer assim, na criptografia em si. Sim, certo? Sim. É num detalhe que ficou em aberto na implementação. Não, o detalhe foi em aberto na especificação. Na especificação. Tá? E aí esse detalhe é que permitiu que surgisse, que ficasse essa vulnerabilidade lá, latente, entende? Uhum. E alguém veio e descobriu. Então, agora vão ter que alterar a especificação, né? E, obviamente, vão ter que alterar as implementações para fazer uma coisa bem... Olha só, é simples. É bem simples. É o que o Steve Gibson disse, né? A forma de resolver. É simples. Eu não sei porque eu não ouvi ele, mas assim, isso tá no artigo dos autores aqui, tá? Uhum. O que eles sugerem é simples. É você não resetar o nonce, não resetar com o contador de pacotes. Sim. Tá, então você não reinstala a mesma chave, não tem problema, mas não reseta. Se você tá reinstalando a mesma chave, você não reseta o contador. Se uhum. você estiver instalando uma nova chave, você reseta o contador. Ah, mas repetir o contador não tem problema, é com uma chave diferente, entende? Uhum. Aí mudou, uma das informações mudou. Né? Não mudou, o nonce vai começar a se repetir de novo, sim, vai começar de novo a sequência, mas a chave de onde é derivada a chave para cifrar o pacote, essa é diferente. Então a chave para cifrar o pacote vai ser diferente. É. O Steve Gibson disse que bastaria um boolean flag ser colocado ali no, nos clientes para não permitir isso. Se a chave for a mesma, você não reseta o nonce. Mas é simples de ser feito, mas não é simples de você comandar uma... O problema é esse, você não tem como atualizar todas as coisas do mundo. Pensem, né, telefones. A gente tem um telefone que a gente usa aqui para um projeto que a gente está realizando, um telefone de testes, né, para análise de aplicativos. Enfim, tá lá o telefone, é só para isso, não tem chip, não tem nada. Não tem chip, né? Tem chip, tem um número secreto. Porque precisa um número secreto, é. Mas assim, não é usado pra nada, é uma coisa super específica, pra uma finalidade ultra específica, um telefone da LG, né? É, esse aqui é da LG. É. O problema é que esse telefone relativamente novo, deve ter uns 3 anos de uso, de compra, né? Não recebe atualizações mais. Ou seja, não tem que fazer. É um telefone relativamente bom, dá para se utilizar tranquilamente, usar WhatsApp, navegar na internet, enviar e receber e-mails, tirar fotos. Um telefone totalmente funcional e que você não tem mais atualizações. De uma marca gigante que é a LG, né? Um dos maiores fabricantes do mundo de telefone, né? Uhum. A gente vai ter um passivo a partir de agora muito grande. E tem uma outra coisa. Quando a gente fala em computadores, né, você tem no seu caso aí um computador com uma rede cabeada, isso não vai lhe afetar, né? Agora, os computadores, você tem uma atualização um pouco mais fácil, né? Você tem grandes sistemas operacionais por trás, Linux, né, Windows, Mac e tal. Os caras dão um toque ali, atualizam e resolveu o problema. Uhum. E mesmo assim, o pessoal não aplica todas as atualizações, né? E mesmo assim, o pessoal não aplica. Agora, no Android, isso é muito mais complicado. E a diferença é que nos computadores... diferentemente dos aplicativos que você usa no telefone celular, no smartphone, nos computadores você tem um certo uso de HTTPS, né? Você, se está no browser, via de regra ali, você vai usar o HTTPS que te protege contra esse tipo de interceptação, né? Agora, nos telefones celulares e as análises que a gente tem feito, que levado adiante nos nossos trabalhos aqui, ó, o que a gente identifica é que há um grande número de aplicativos móveis que sequer usa criptografia na sua comunicação. Ou seja, os telefones antigos com esse montão de aplicativos funcionando, você tem um risco maior aí de ter informações capturadas, né? Porque... E não é nem questão de ser telefone antigo, tá? Claro, telefone ser antigo por ter essa vulnerabilidade do WPA. É. Mas você tem aplicativos desenvolvidos novos, recentes, hoje. Que não tem criptografia nenhuma, né, cara? Sim, porque acha, ah, é um aplicativo, tá lá no telefone, ninguém acessa o telefone e tal. Mas, na verdade, sim. Por isso, assim, que talvez, já concluindo um pedaço aqui, a gente poderia dizer que não é o fim do mundo, certo? Certo. Não precisamos, que nem também o Steve Gibson falou, a gente não precisa de um WPA3, porque a forma de resolver isso é simples. Exato. Né? Coloca aquela flag ali e resolveu o problema, mas ao mesmo tempo a gente vai conviver por muito tempo com dispositivos que não vão receber patch. Uhum. Perfeito. Televisões, carros. Carro, televisão, tablet. Fechaduras. Fechadura. Que mais que se boneca. Liga? Boneca. Esses brinquedos todos que tem Wi-Fi aí que você... O que mais? Os ar-condicionados. Ar-condicionado. Câmera. Câmeras IP, por consequência, né? Sim, claro. Você vai ter ainda esses dispositivos de casa inteligente. Ah, sim. Cortinas. Lâmpadas. Tudo isso é cliente Wi-Fi. O legal com esses dispositivos aí é que um ataque de replay já é suficiente para você mandar comandos, entende? É o tipo de dispositivo que é interessante atacar, porque um ataque de replay você consegue replicar comandos. E ele, você não precisa nem decifrar. Você conseguir apenas que ele aceite a repetição do pacote, você pode guardar, gravar, por exemplo, o comando para abrir a porta. Sim, aí deu, né? Aí o cara fecha a porta, faz o ataque de replay e tu abre a porta. Então, é delicado, sabe? Você, a quantidade de coisas potencialmente afetadas por isso e o tipo de ataque que você pode fazer, dependendo da situação, pode ser bem grave. Da combinação de fatores aí pode ser bem grave. O próprio Solino falou sobre aquela outra vulnerabilidade que de repente a gente vai tratar em outro episódio, mais profundamente, que é a questão das chaves, da possibilidade de recuperação de chaves privadas. Da faturação de chaves. Com base na chave pública. Ou seja, em uma combinação dessas duas vulnerabilidades, porque você não consegue invadir a rede em si, você consegue capturar pacotes na maioria dos casos aí, né? E em capturando uma chave. Você pode capturar e você pode forjar pacotes, né, eventualmente. Eventualmente, sim. Depende da situação aqui, você consegue forjar. Esse aspecto de ter que pagar para ir a 3E para ter acesso às especificações, cara, é um problema, né? Isso é um problema. É que nem a gente com as normas da BNT aqui. Norma é norma, né, cara? Se você está preocupado em fazer com que as coisas melhorem... essa questão da I3E... eu fui atrás da norma da 802.1. Uhum. 811.1, se não estou enganado, que é a que implementa esse padrão, tá? Essa norma custa mais de mil dólares para você acessar ela. Sim. Tá, então, isso atrapalha bastante para fazer pesquisa e tudo mais, você estudar, ainda mais no Brasil, com as faculdades e universidades sérias aí sendo cada vez mais arrochadas, né? Uhum, é verdade. Em termos de falta de recursos. Com a ISO também, né? Você tem a ISO 27001 e 2, enfim, que são as bases, mas você tem uma série de outras normas dessa mesma família para questões muito específicas, segurança em nuvem, enfim. Você precisa pagar R$400, R$500 para comprar essas coisas. Claro, você vai prestar um serviço, você coloca isso dentro do custo você vai utilizar outras vezes, sim, acaba distribuindo para uma empresa. Agora, como você falou, estudantes não vão ter acesso a isso. Exatamente. Embora, no caso da URGS, você consegue, né? Os alunos da URGS aqui, para quem não sabe, se é aluno da URGS ou das federais, via de regra, tem acesso a isso, você consegue acesso gratuito às normas ISO. Você tem que estar dentro da faculdade, né? Se você for até a biblioteca da faculdade, até consegue acesso, mas não consegue copiar, enfim. É um problema. Me parece que é um problema para a segurança. E restringir acesso a normas de segurança é um problema, né? Sim. Ou segurança por obscuridade, talvez, né? Exatamente. Exatamente. É bem delicado, sabe? Então, essa questão... Eu já vou fechando minha participação aqui. Deixa eu fazer um breve comentário jurídico aqui. Eu estava pensando sobre isso e de que forma juridicamente a gente podia tratar essa questão, né, sobre a responsabilidade, enfim. É um assunto muito delicado, porque o que a gente tem hoje sobre questões envolvendo garantia, recall, né, e prazos de garantia das coisas, está muito ligado com produtos, né, sei lá, carros, né, uma geladeira, que você tem... É mais fácil você mensurar e inclusive é mais fácil você perceber os problemas de funcionamento de todos esses produtos, né. Com os computadores e telefones, smartphones, enfim, que também são computadores, né? É difícil você convencer, inclusive, as empresas que elas precisam corrigir vulnerabilidades, né? Um pouco, uma coisa meio longe, assim, que talvez seja em algumas situações exploradas, enfim. O que vai acontecer é que a empresa ela tem poucos incentivos para fazer essas atualizações. Então, os produtos atualmente eles têm essa característica bem específica. Assim, é difícil você, muitas vezes, demonstrar a vulnerabilidade até mesmo. Né? E outra, a vulnerabilidade ela não torna, de regra, o produto impróprio para o uso. Né? Não, você consegue usar, faz as mesmas coisas, só que tem um pedacinho ali de código que pode ser problemático, né? Então, essa questão, e se a gente começa a trazer o problema para o Brasil e tentar colocar código de defesa do consumidor, a gente tem a responsabilidade objetiva das empresas, ou seja, independentemente de culpa, elas respondem pelos danos. Agora, o risco em si é algo um pouco mais complicado, porque em tese a mera presença da vulnerabilidade no seu telefone não lhe causa um dano, lhe causa um risco, né? Isso, lhe coloca em risco. Te coloca em risco. E aí entra um aspecto bem interessante do Código de Defesa do Consumidor, no sistema de consumo nosso, como a gente tem, que é a responsabilidade preventiva das empresas no sentido de evitar certos danos. Está lá no artigo 6º, proteção da segurança contra riscos provocados, informação adequada e clara sobre os diferentes produtos, inclusive quanto aos riscos que apresentem. Né? Então, essa ideia de prevenção e também de precaução, ela é presente na nossa ordem jurídica e é um justificador, seria algo que impõe um dever das empresas fabricantes de software de promover atualizações de segurança para os softwares. A questão é que ninguém faz isso. Uhum. Né? O teu fabricante da tua televisão, mesmo sendo a Sony, eles não farão isso. E aí tem um outro problema que é por quanto tempo eles precisariam ficar mantendo o software. Né? Mantendo a segurança do software. A gente vê que o Windows XP, o Windows Vista, o Vista não recebe mais atualizações de segurança. Uhum. E como que a gente sabe ou por que a empresa mantém por um período longo? Se a gente traz para a nossa lei brasileira, na lei do software, a lei 9.609, ela estabelece que o fabricante tem o dever de manter suporte durante o prazo de validade técnica do software. Uhum. Só que o prazo de validade técnica do software não é a mesma coisa que a garantia do produto no qual está o software, percebe o problema? Porque um telefone celular não é somente um produto, ele tem um software rodando, ele é um hardware e um software junto, né? Uma coisa é garantia quanto a defeitos no hardware, outra coisa é prazo de validade técnica do software embarcado nele. Então, o que a lei diz é que tem que ter um prazo de validade técnica. Em tese, as empresas todas deveriam informar para o consumidor qual é o prazo de validade técnica daquele software que está rodando ali, mas, obviamente, isso não ocorre. Uhum. Isso não acontece, né? Eu fui até por uma questão de curiosidade, peguei aqui o manual do meu telefone, que eu comprei esse ano, de 2017, tá lá na caixa do telefone, modelo 2017, não tem nenhuma informação de prazo de validade técnica do Android. Entende? Então, uhum. Você tem elementos jurídicos para configurar uma necessidade de um dever de atualização, mas é algo que não acontece na prática. E pior, é muito difícil que você consiga comprovar em juízo um possível dano. Porque a mera vulnerabilidade é um risco que pode se concretizar, mas como é que você vai comprovar para um juiz que alguém interceptou um pacote do seu telefone que tinha um... Você não vai conseguir explicar isso. Não tem como fazer isso. Não tem como. Individualmente não tem como. Então a saída nessa rápida reflexão que eu faço aqui, talvez eventualmente algum ouvinte notar alguma incongruência, alguma coisa, eu fico à disposição também para correção e coisa do gênero. Mas eu acho que a forma de resolver isso é... você via ação coletiva, o Ministério Público, ou até mesmo via esses órgãos, tipo a Senacom, né, lançar uma portaria ou alguma coisa do gênero, ou especificamente avisar os fabricantes que corrijam isso. E, por fim, a gente tem até um crime, né? Quando a gente fala em recall, por exemplo, recall de carros, se a empresa não comunica a autoridade competente e os consumidores sobre o risco, você comete um crime. Artigo 64 do Código de Defesa do Consumidor. Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado, que é justamente isso. Uhum. Descobriu-se um novo problema e você não informa para ninguém e fica frio, né? Você comete um crime, detenção de 6 meses a 2 anos. E ainda também retirar do mercado produtos que possam ser impróprios para o uso, que não é o caso, né? Então, dentro do panorama jurídico aqui, Vinícius, acho que seria mais ou menos isso. Ficou pesado, né, esse episódio. O que eu gostaria de destacar é o seguinte: sim, é uma falha grave, tá numa especificação de um padrão da I3E, então isso acaba chegando em tudo quanto a implementação do Wi-Fi, né, de um jeito ou de outro, com variações e tudo mais. Felizmente a correção é relativamente fácil. O ataque, ele por si só, ele não é uma coisa assim que como é que eu vou te dizer? Tão simples, tu quer dizer? Tão simples de efeito e algo que depende de outros fatores para conseguir causar um prejuízo mesmo direto, vamos dizer assim, né? Uh-huh. Você consegue causar prejuízo direto? Consegue. Mas o quão isso dá para aprofundar na rede atacada vai depender muito da segurança dos protocolos em uso naquela rede. Tá, então, por isso, aquela a história da defesa de profundidade, né? Você, uhum, sim, você vai... A rede Wi-Fi é criptografada? Sim, a rede Wi-Fi é criptografada. Ah, então eu não preciso fazer a criptografia das minhas aplicações internas, né? Não, você precisa fazer a criptografia. Então, você, sim, tem que sempre se preocupar, mesmo que a aplicação seja só de uso interno, usar protocolo seguro para comunicação. Ah, mas eu não vou usar na internet. Não importa. Não importa. Não importa, tá? Então, se você toma esses cuidados, toma as decisões certas nos momentos certos, você acaba tendo uma segurança maior aí, mesmo na eventualidade de surgir uma vulnerabilidade aí que comprometa, por exemplo, a segurança do Wi-Fi, como aconteceu agora. Tá? Sim. Lembrando que a gente tem problemas semelhantes no sentido de que envolve projeto, tá? Que é a especificação, né? Uhum. Que é o do Bluetooth, tem um também que a gente até queria gravar, mas a gente não conseguiu ainda. Uhum. Né? Que é o Blueborn, então quem quiser pode dar uma pesquisada aí, Blueborn. Uhum. Que também é uma situação idêntica e talvez até mais grave, tá? Porque nela você consegue executar código nos dispositivos com Bluetooth. Tá? Uhum. E isso funciona para tudo. Tá? Então é bom atualizar o Windows, o Mac, o iOS, Android, tudo, porque essa vulnerabilidade também, ela de novo, ela está relacionada à especificação, né? Ao, uhum, design do Bluetooth. Então ela atinge todas as implementações de Bluetooth. E assim vai. Tá? A gente vai ter outros problemas desse gênero no futuro. Por, uhum, isso que é muito importante defesa em profundidade. Né? Não tomar uma única medida de segurança. Tá? Você nunca... É. E a própria percepção do risco, né? A tua ideia, né? No computador da empresa eu uso cabeado. Sim. Tá, você vai imaginar que vai ter uma vulnerabilidade no WPA2. Agora imagina o seguinte cenário: esses caras ficam quietinhos e vendem essa vulnerabilidade, sei lá pra quem. E olha que não seria barato, hein? Nossa, essa vulnerabilidade seria... Os caras ficariam ricos se vendesse essa vulnerabilidade. Sim, vale um monte essa Porque vulnerabilidade. Porque é muito valiosa, muito, sim, valiosa, muito valiosa mesmo. Então, e sabe-se lá, e ainda outra possibilidade, sabe-se lá se ela já não foi descoberta por outras pessoas, outros governos, que não falaram nada, sabe, né? As próprias ferramentas lá dos projetos que vazaram da NSA, eles tinham uma série de implantes e coisas do gênero, né? Uhum. Quer dizer, nota, tem um pouco aí também, eu também já vou me encaminhando pro assunto é longo, né? Mas tem um pouco de hipocrisia aí, né? A gente falava um pouco sobre isso antes, né? A percepção de risco, as necessidades que muitas vezes a gente acha que tem para utilizar certas coisas, né? Você fica preocupado com o WPA do seu telefone Android, que não vai ser atualizado, não sei o quê. Agora, você tem, nossa, de uma forma geral, atinge todo mundo, né? Você tem 30 aplicativos dentro do seu celular, né, que você não sabe direito de onde vem, não, sim, sabe direito o que faz, tem acesso a uma série de coisas do telefone. Como está implementado? Esses dias o Uber, não descobriram que a Apple, deixa eu ver aqui, Uber print screen, que o Uber podia fazer print screen dos telefones. Olha só. Aqui, ó, 5 de outubro, o aplicativo do Uber para a Apple tinha um unprecedented access to sensitive Apple features, que poderia gravar as telas dos iPhones. Então, nós temos uma série de outras coisas que são, às vezes, mais graves do que esse problema do WPA e que, de repente, nós fechamos os olhos para essas possibilidades por uma questão de conveniência, né? Falar de segurança é difícil... E a gente não pode cair, às vezes, que nem, né, o pessoal diz, pai, ó, todas as redes são inseguras a partir... Não, não é bem assim. Ou, mas ou não tem que atualizar Access Point. Ou não precisa. Mas a gente ainda vai ver reflexos por muitos anos, como falou a Soline, desse problema. Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Vinícius, a gente já quer terminar, né? Isso, já deu uma hora tem que terminar, tanto já tá... de... Olha só, a gente queria fazer, reiniciar uma coisa que a gente já fez um tempo no podcast, que é dar indicações, né, de coisas um pouco diferentes aqui. É claro que o tempo hoje já está estouradíssimo, mas eu queria falar para vocês de um aplicativo muito interessante que se chama Be My Eyes. Rapidamente, qual é a ideia? Esse aplicativo é usado por pessoas cegas, né, tem algum tipo de deficiência visual, instala esse aplicativo no telefone, e pessoas que querem ajudar essas pessoas cegas também instalam isso no telefone. Então a ideia é que quando a pessoa que precisa de ajuda para visualizar alguma coisa, ela utiliza o telefone, aponta o telefone para essa situação que ela quer visualizar, sei lá, uma parada de ônibus, né, um box de um ônibus, um avião, alguma coisa assim, número de um avião, né, de um voo, e automaticamente o aplicativo liga para uma pessoa que consegue enxergar e que vai ajudar via uma ligação de vídeo, né, um contato de vídeo, vai conseguir ajudar essa pessoa pelo aplicativo. Eu instalei já faz um tempo, consegui de fato ajudar dia desses uma pessoa, só que o interessante é que tem muito mais gente querendo ajudar do que precisando ser ajudada, o que nos dá um certo conforto, né, Vinícius, para a humanidade. Né? Ou tem mais gente que precisa saber desse aplicativo. Ou talvez seja isso, é. Mas assim, tem, sei lá, 10 vezes mais pessoas querendo ajudar do que precisando de ajuda e... Legal, né? Quem quiser ajudar um pouco mais, né? Quiser entrar para esse grupo aí, o nome do aplicativo é Be My Eyes. Certo, Vinícius? Certo. Bem, então nos encontraremos agora no episódio 137 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.